Bom dia. É como eu falei, né, para outras pessoas que estão entrando em contato com eu. É que aqui a estrada que a gente tem acesso não é pista não, é estrada de barro. E não passa carro não. Nós temos 3 carros da CESAI, do Distrito CESAI aqui, de saúde, mas não passa. Não passa não. Quando a gente tenta ao menos caminhar, a lama vem até o joelho. Tá chovendo muito, a lagoa aqui na frente está enchendo. Quando enche, a água vem bater aqui na frente da casa. O rio também está enchendo. Quando enche, a água vem bater aqui atrás. Nós fica ilhado. Temos pessoas idosas aqui na aldeia. Temos pessoas que tomam remédio controlado, que precisam buscar no CAP. Temos criança também. Precisa sair para comprar uma alimentação, mas não tem como. E se tiver um caso de urgência, como é que vai, a gente vai ir para o hospital se não passa carro? Então nós queremos que o Distrito CESAI, junto com a Prefeitura de Itaipu, possa fazer algo rápido.